Troquemos o gatilho pelos livros, as biqueiras pelas bibliotecas. É hora de deletar os pensamentos egoístas. Fazer das esquinas, bares, albergues, calçadas, presídios, células de resistência. Devemos querer mais, mais sabedoria, mais união, mais respeito, mais solidariedade. No campo de batalha, vão seguindo, libertando os pensamentos entre rosas e espinhos. Onde o amor é raro, porém existente. No campo de batalha sempre há quem não se rende. Amor mais respeito, respeito mais amor. Essa é a soma de quem não se entregou. Carrego comigo conflito só de mágoas, mas não perco a esperança na quebrada. Meu rap é potencial, incentivo ao levante. Através das rimas despertar as mentes pensantes. A certeza duvida na contradição. Nessa caminhada tem que ter disposição. Lapidar os pensamentos, fortalecer o espírito. Fazer o melhor pra ser exemplo pros meus filhos. Recebi como a base, reflexiva. Pra não se iludirem com ideias vazias. Nessa sociedade medíocre e preconceituosa, onde o desprezo pelo conhecimento virou moda. Sabedoria dos livros, da arte subversiva. Perdeu o valor na sociedade consumista. Mas sou persistente e acredito no gueto. A força criativa é o nosso talento. Conseguindo na libertação do pensamento, lapidando, valorizando o conhecimento. Libertação dos pensamentos, valorização do conhecimento. Libertação dos pensamentos, valorização do conhecimento. Libertação dos pensamentos, valorização do conhecimento. Libertação dos pensamentos, valorização do conhecimento. Sabedoria se alcança com força de vontade, com disciplina, atitude e responsabilidade. A cada livro aberto, o opressor é tombado. A cada livro aberto, o truto é resgatado. E somos conectados à periferia. Na festa é rap combativo, classista, incentivando a reflexão pra quem está perdido. Levando informação aos que foram iludidos pela alienação cruel, sistemático. Aos que estão sem perspectiva na quebrada. Nunca é tarde pra mudar o comportamento. Fazer mudança interior, evoluir os conceitos. Meu verso são subversivos, antissistema autêntico. Filosofia das ruas, militância do gueto. Engajar no rap de forma eficaz. As injustiças na quebrada são problemas sociais. Não deixe o sistema te fazer naturalizar de casa. A classe dominante quer te ver manipulado. A ideologia do opressor é prisão pra mente. Te querem amansado, alienado, obediente. Contra o sistema, minhas palavras são incendiárias. Não faço rap fútil, faço rimas revolucionárias. Vou seguindo na libertação dos pensamentos, lapidando, valorizando o conhecimento. Libertação dos pensamentos, valorização do conhecimento. Libertação dos pensamentos, valorização do conhecimento. Libertação dos pensamentos, valorização do conhecimento. Libertação dos pensamentos, valorização do conhecimento.